Tengo bien batería. Cara, eu vou fazer isso. Eu só vou apertar uma nota e a gente tenta se sincronizar. O que é que tu acha? Eu achei que tá bom, viu? Eu achei massa pra caramba, cara. Tipo, eu sei que a gente não tá tocando nada, mas tipo, tamo indo a tempo, pelo menos, que é o principal, tá ligado? Tu tocou a guitarra, é, sim? É, não dá pra te olhar, tá ligado? Tipo, se eu te olho, fudeu. Sim. Tipo, o som tá perfeito, tá ligado? Tipo, é só o vídeo que não. Sim. Bem isso. Pois é, eu tô surpreendido também, cara. É foda, tá ligado? Sim. Mas, por exemplo, o microfone, ele vai com atraso. A guitarra não tá indo com atraso. Eu não sei qual é a tecnologia, qual é o lance do algoritmo que ele faz. Tô no canal do microfone.